Você acabou de ouvir Voz da Cidade, o seu programa de todas as manhãs. Tenha um excelente dia, sempre ligado na Rádio 10 da Bahia. Um abraço faz bem, cuida bem também, sorri e confiar. Quando o cuidado é presente, a gente sente. Cuidar faz bem demais. Cuidar é pra gente, a gente sabe o que faz. Cuidar faz bem. 99706-7269. Do Lúdico ao Lógico, a melhor e maior instituição de ensino da região. Terceirão com pré-vestibular sem custo adicional. Artes, giro cultural no Brasil e no mundo, aulas de inglês e espanhol. Recorde de medalhas de ouro nas Olimpíadas Brasileiras. Imbatível em aprovações no curso de medicina. 31 aprovações, sendo 15 em universidades públicas. É hora de ir mais longe. Colpim Médio, Sei, Drummond e Colpim Cipó. Escolham a escola do Grupo K. Ribeira do Pombal e Cipó, 98106190. Para estofados, portaria, bolsas e calçados, comunicação visual, preço baixo, prazo ideal, qualidade e garantia pra você, você encontrar na CSB Comercial. Santa Bárbara, 3276-4861. Santa Bárbara. Curta a vida a todo instante, cada momento é importante pra você. Emoção de viver, emoção de viver, emoção de ver o brilho no seu olhar. Ah, veja, viva e sinta com emoção real. Real, sua melhor 99.1 Pombal FM. Pinga Fogo, informação e opinião na dose certa. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau, deu pra ti. Baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e bar, trilegal. Coisa de magia. Falcão, cobertor de orelha pro frio, e a galera no Beira Rio. Que deu pra ti? baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Deu pra ti. Por isso que eu toquei essa música. Cleito e Cledi, dupla que eu gosto. Deu pra ti. Porto Alegre. Terra dos Pampas. É. Do. Bom dia. Oti, do churrasco, do chimarrão. Chimarrão. É. Do fadango. Quem tem alguma. Foi a terra de. Daquele que foi governador do Rio, Brizola, né? Brizola. Brizola. Outra figura gaúcha, assim, de destaque. Notável. Ronaldinho? É, no esporte, sim, né? Jornalista, aquele. O nome, escritor. É, meio escanteado o Rio Grande do Sul, que é um estado riquíssimo. Até tá cometendo. É, e nós certamente estamos de gaúchos, ou é porto-alegrenses carioca, notáveis, é, né? Quando é baiano, carioca. Aquele rapaz, o. Meu nome do jornalista, a Band tem 78 milhões para pagar em 8 dias de direitos autorais de ECAD, viu? Eu tô ligado. 78. Aí, você sabe que a Rádio Metrópole de Mário Kersh passou por isso, né? Ia fechar a rádio. Mas quando não era dele, ele comprou, não? Não, ele já comprou, ele não, mesmo depois de comprar. É o Pepino isso? Foi com ele? Não, eu vou lhe dizer uma história. Porque ali era uma rádio que no nome era Rádio Cidade. É. Era uma rede. Ele comprou a parte que coube para ele aqui na Bahia. Só que ele não pagava ECAD. E ele fez jornalismo para não tocar música. Você sabia disso? Não. Algo que você vê como são as coisas. Ele começou a fazer, a bater papo no microfone e se tornou. E começou a fazer jornalismo, né? Ô, Mark, deixa eu lhe falar uma coisa. Pode falar. É. Nós vamos hoje. Nós pagamos o ECAD certinho, aliás, viu? Sim, deixa eu. A gente não comentou isso. Eu fiz uma pesquisa aqui no Auxiliar de Burro. Érico Veríssimo é gaúcho. Érico Veríssimo. Mário Quintana, poeta é gaúcho. Psicanalista de Bagé, Mário Quintana. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Tá vendo? Lupecínio Rodrigues. Lupecínio Rodrigues. Maria. O que mais? Elis Regina. Elis Regina, uai, rapaz. Tome! Tome! É. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui para não cometer justiças. Já falei, né? Rubem Berta, empresário, não importa. Ai, não. Teixeirinha. Teixeirinha. Oswaldo Aranha, que foi. Que mais? Oswaldo Aranha. Assis Brasil. Não, também não. Bom, são esses os notáveis. Mas tem mais, se né? Se falar aqui na Bahia, é, rapaz. Você passa a manhã toda, viu? E aqui só tem cobra criada. É porque na Bahia não nasce, estreia, né? É. Então só tem artista em todo sentido. Você come a galinha, Eu como a bosta. Vamos fazer uma aposta? Eu como a galinha, você como a bosta? Vamos. A gente falava isso quando era vamos pequeno, corrigir, né? Vamos alguns provérbios. Eu falo e você completa. Certo. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que todo mundo vá pra polícia do Rio. Não é isso, não. O primeiro, Mark Viana, é dando que se... É dando que se... Qual é o ditado? Peraí, calma aí. O ditado é dando que se recebe, né? É, mas a gente vai corrigir. É dando que se perde. Não, porque... é dando que se engravida. Essa foi boa. Dois. Quem ri por último... Quem ri por último... É? Burro. Não, retardado. Retardado. O certo era rir melhor, né? Pronto. Verdade. Alegria de pobre é... Alegria de liso. Alegria de pobre, responda. Alegria de pobre dura pouco, né? É impossível. É impossível. Quem com ferro fere. Quem feriu com ferro. Não sabe como dói. Quem tem boca. Quem tem boca, come, fala. Fala, acertou. E quem tem grana vai a Roma. É, quem tem grana. É. Gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria. Não, morre. gosto de besteira. Quem espera? Continua esperando, é besta. Fica de saco cheio. De saco cheio. É isso, eu detesto esperar, misericórdia. Bom, quando um não quer. Quando um não quer, dois não brigam. O outro insiste. A melhor foi do gato. Os últimos serão. Os últimos, os retardatários. Os desclassificados. Os desclassificados, tá fora, meu filho. Há males que vêm... Pro bem. Não, pra acabar de lascar a gente. Ai. Se Maomé não vai à montanha, é porque... Porque ele não quis. E aí ele foi pra praia. É. Quem dá aos pobres. Quem dá aos pobres, dá aos ricos também. Não, cria o filho sozinha. Oi, oi. Depois da tempestade vem a. Depois da tempestade vem a enchente. Vem a gripe. Vem a bonança. Devagar é. Devagar é. Devagar é a lesma, não, a tartaruga. Que demora pra chegar. Claro. Em terra de cego, quem tem olho é. Em terra de cego, quem tem olho é. Caolho. É... Caolho. Caolho. É. Quem cedo madruga. Quem cedo de besta, em vez de continuar dormindo. Não, quem cedo fica com sono o dia todo. Pau que nasce torto. Ó, isso aí não vale, não, viu? Não, pô. Né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Não, pau que nasce torto mija fora do vaso. Olha, censura, censura. Uma coisa pra Santarinha assinar, como é aquele negócio? Advertência. Advertência. Pronto, corrigimos algumas injustiças com os nossos ditados, nossos provérbios, pra começar o nosso pinga-fuego. Ai, ai. Eu não sei por onde começar. Do começo. Hoje tem Brasil e França. Você arriscaria um placar? 3-0. França. É. França. É favorita, né, velho? Hã? Às vezes a gente faz um comentário assim, bem preciso sobre um assunto, ninguém elogia, né? Quando a gente fala besteira, vocês são incríveis. Meu Deus do céu, nós estamos mortos, viu? Às vezes a gente fala um negócio assim tão bacana, ninguém vibra, importante. Ninguém. É importante. Agora, pau que nasce torto, mija fora do pinico, aí também, eita, vocês são incríveis, meu Deus do céu. Pra onde é que nós vamos, hein? 9-11. Sim, aí o jogo 3-0 pra França, eu acho que 2-0 França. O meu palpite. 2-0 França. Vitória perdeu ontem, não foi? Perdeu. Pela Copa do Nordeste. Oh, Vitória. Se esperava que o Vitória jogou um time bem. É alternativo, agora, né? Vamos dizer assim. Vai jogar contra o CRB, que é o próximo adversário, com um time completo. O time completo do Vitória não é essas Coca-Cola todas, imagine. Um time alternativo. Ah, meu Deus do céu. Agora sim, Marcos. Foi em casa o jogo, viu? É. Aí, pra mim, o agravante foi aí. Agora. Você tem que dar ritmo também a jogadores, né? É, você tem que. Eu concordo. Eu acho que entendeu? Tem que correr até o risco. Agora, não você fora estoura, de casa, não estoura, de casa. O Vitória tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. É, parece que tem uma sequência aí pesada. Aí vai botar os titulares. É. Como agora o bicho pegou, aí tem que ir no próximo jogo com os titulares, né? Eu acho que o único erro foi justamente esse, de você jogando dentro de casa, pô. É. Isso dá desmotivação. É, sim. E dá margem pra crítica de imprensa, sabe? É, o Vitória. Autoestima. O Vitória tá no grupo A e enfrenta os clubes do grupo B. Então, além do Botafogo, CRB, Confiança, Juazeirense e Piauí. E o grupo do Vitória é Asa, Souza, Fluminense do Piauí e Itabaiana. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. Não tem de bem, não, essa fórmula aqui do campo. Eu sei que o Vitória joga agora pela Copa do Nordeste contra o CRB sábado agora, 17 horas no estádio Rei Pelé com o time titular. Juazeirense perdeu pro Sport e a Juazeirense foi o único a pontuar. Não, pra Jacuipense. Juazeirense, a Jacuipense perdeu. A Juazeirense ganhou, empatou 1-1 com o Fluminense do Piauí, exatamente, ontem em Teresina. Tá bom demais. É, então é o único. Era pro Vitória fazer isso, jogar com os titulares ontem. Jogar fora lá. Jogar fora. Poderia ser. Em casa, né? Um jogo mais e arriscava lá um empate. Uhum. Faz sentido. Se de vez em quando. Dá uma dentro, né? Meninos, gostei do gato. Gato escaldado morre. Tem medo de água fria ou o gato tá escaldado, quente, que é de sol? Eu tava vendo, pra mim era alguma coisa. O cara lá que matou a mulher, cometeu feminicídio, o diretor do presídio Paulo Afonso, ele tem uma banca de advogados, são 5 mulheres que defendem ele. Você defenderia? Também não. Tem onde ao direito, a. possibilidade de defesa, o advogado, assim, tem advogado que abre mão, que não, né, ou então depois desiste quando vê, eu acho que tem, mas é... É, ossos do ofício? É. Mas tem coisas que... Que não é ossos, né, Santarinho? Não é ossos, não, é... É ósseo, né? Ósseo. Do... Mas assim, quem tem boca vai a Roma, não é vai a... Vai, né? Vai, quem tem boca vai a... É, exatamente. Ô, Santa... Então aí... tem coisas, Mark, que, por exemplo... O cara que estuprou as filhas desde pequeno. Lembra aquele caso? É. Quem vai defender um negócio desse, né, Santarinho? Pô, mas, ó, velho, te dou R$1 milhão. É, e o cara tem 3 filhos e era casado, viu? E quem contratou a banca de advogados foi a mulher dele. A esposa, que mora, eu acho que no Ceará. Tem 3 filhos, o malandro. E acho que veio pra... vai ficar com ele, é? Mas ele... É, pô. Pagou os advogados. Ai, meu irmão. Esse mundo é tá o amor. Perdido. Imagine, Kertman. Você que é uma pessoa centrada. É difícil fazer uma pergunta se você transferir essa responsabilidade para a nossa gloriosa Kétima. Você queria ele ainda? Quem sabe, ela, né, Kétima? Tô envolvendo ela na polêmica. Hã? É difícil, velho. Difícil. Poxa, o cara pegando a outra aqui, mata a mulher e eu não vou arrumar advogado para defender ele. É, 5 advogados. Para lascar ele. É. Ah, não tem sentido, não, mano. O avô de um daqueles menininhos que foram mortos pelo pai. É, rapaz, gravou uma mensagem porque era aniversário de um que ia completaria ontem 13 anos. Eu vi o depoimento do avô, que é prefeito numa cidade de Goiás, de cortar o coração, viu? Devia ser os únicos netos, né? Eu acho que sim, não sei. Então é isso, Santo. O cara, 8 dias de namoro, na certa, imagino eu, ele mentindo, dizendo que era solteiro, porque a mulher lá no Ceará, ele aqui em Paulo Afonso, porque ele fez concurso. Passou e veio. É muito comum isso. É muito comum isso, exatamente. O que me chama é 2 casos. Vamos falar só de coisa boa hoje. A conta de risada nós já demos pra vocês. Era só no início, agora pra poder dar um refresco. Agora é só sangue. Outro caso que me chamou a atenção, a mulher pegou o marido dela, o companheiro dela. Eles eram amigados. Conviviam juntos, não sei. Em cima da filha de 11 anos. Sim. Aí ela pegou, botou um negócio pra ele dormir e retaiou ele todinho. Arrancou inclusive o Bilal. Isso foi em Minas. Isso foi em março de 2025. Fez um ano, né, Santa? Um ano. E ela só foi a júri popular, acho que terça-feira. Terça. Em Minas. Ela ficou presa esse tempo todo. Ocultou o cadáver, tocou fogo no cara e tudo. O cara, companheiro dela, estuprando a filha de 11 anos. Ela matou flagrou, o cara. Flagrou, inclusive. Flagrou. É igual o caso do. Foi em Alagoinhas que o velhinho, o cara batendo no, na filha, batendo na cara e tudo, ele pegou, amarrou e deu uma surra de chibata. Deu um bocado de chibata. Foi a júri também e o juiz lá. Absolveu. Todos dois? Absolveu a mulher também? Não, rapaz, eu tô falando. A mulher foi absolvida, exatamente, Santa. Foi absolvida. Poxa, que advogado bom da zorra esse, viu? Porque ela cometeu crimes e mais crimes. Crimes e mais crimes, ocultação de cadáver e tudo mais. Crime bárbaro, hediondo. Tocou fogo, o corpo retalhou todo. Decelerou, rasgou o corpo. Rasgou o corpo, é. O nome aí. É. Dilacerou. É, exato. Era pra pegar 100 anos aí. Mas a gente volta, não esse sim, tudo. Que era que eu tava conversando ontem, eu dizendo, um homem é de momento, né? Com isso eu não tô querendo insuflar nem coisa não, nada de violência. Teve um caso em Feira que o cara abusou de uma criança de 2 anos e 11 meses. Pegaram de pau, não foi, Pegaram de pau. Mataram, foi, Zanda? Mataram. Só que alegaram na época que ele não tinha, não houve penetração. Mas só em tocar nas partes íntimas já é considerado estupro. É, qualquer coisa. O olhar já sugere. Com a criança? É. O olhar, você não pode nem maldar. Peraí, calma aí. Bom, eu sei que essa mulher. O caso de. Acho que foi em Alagoinhas ou foi em Irecê. Foi de que o velhinho. Rapaz, e o depoimento do senhor, velho, é muito pesado. Ele disse: eu não nego, não. Eu botei ele dentro do carro, botei uma música que eu gosto de dizer: não se bate mulher. E aí eu fui para um lugar com ele, pro meio de uma roça. Com o genro, dentro do carro. Por que você só tá botando essa música? Aí ele disse, não, porque eu gosto da música. Só aquela música, Não Se Bate Mulher, de Teodoro e Sampaio. Não se bate mulher, não se bate mulher. E o cara, rapaz, você já ouviu essa música de lá? Porque eu gosto. Quando desceram do carro, ele pegou a faca, botou no pescoço, bora. Eu já sei que você já sabe, pois pronto. Aí disse que amarrou, pegou um chicote desses que e sulapou. Você não bater mais na cara de, e só batia na cara da filha dele. Aí foi pro júri, meu irmão. Quando ele deu o depoimento, dizendo, olha, eu sou, não vou negar nada ao senhor. Ele deve ter antecedência árabe, né? Por quê? Porque na Arábia Saudita, o cara é na chibata lá quando rouba. Aí deu uma surra, foi absolvido. Enfim, esses casos que não chamam. Agora, o que me chama a atenção mesmo, Satanini, você vai estranhar, é que ontem no Senado, eu queria saber se é preciso. Deixa eu pegar aqui, Santa, deixa eu ver se eu encontro. Não vou encontrar, não. É o seguinte, foi votado no Senado uma lei que diz o seguinte, que esses crimes em que você mata alguém ou faz maldade com alguém para atingir uma pessoa, como o cara lá fez. Diz que torna-se crime hediondo, que pode pegar de 20 ou 40 anos. Isso precisou ser votado ontem, né? Seria, no caso, um agravante, né? Um agravante, é. Por exemplo, o cara mata o filho. Como aconteceu? Exatamente. Só que ele morreu, se matou, né? Matar filhos para ferir a mãe pode virar crime hediondo após aprovação no Senado. Eu acho que não, já era para isso constar. O crime já é hediondo por si só. Se o cara não tivesse se matado, ele é hediondo. Esse crime aí que esse diretor é hediondo, né, Santa? E tem um nomezinho que é, deixa eu ver o nome. Vicaricídio é quando você comete um crime, você fere alguém para atingir outra pessoa. Agora, só, absurdo, aí só ontem que pode pegar de 20 a 40 anos, que é muito pouco, 20 anos. Você sabe qual é a minha preocupação? Muito pouco. Minha preocupação nisso tudo, Mark, que nós estamos. Não tem aquele ditado que a gente só fecha a gamela da porta quando é roubado? É. Quer dizer, a sociedade se manifestando violentamente, os congressistas vão lá, vão votar isso aqui para dar uma satisfação à sociedade. E nada de sentar para resolver o Código Penal que tá caducando. Aí fica retalhando, sabe? Né? Fala uma coisinha. O cara botou um de cabeça para baixo. Opa! Tem muita coisa que pode ser revista, né, velho? Poxa. Dá uma melhorada. Vamos discutir, vamos juristas, o que a gente pode melhorar aqui? Eu vi a sociedade, eu vi quem entende, eu vi aí melhorar alguma coisa aí, porque tá brabo. Não pode estar um caso como esse, não. Vamos transformar. A toque de caixa, né? Vamos fazer, vamos botar um negocinho aqui. Agora, não, rever aí o que é que precisa mudar urgentemente. Remendos. E no Código Penal, falar nisso, que vergonha desses senadores, né, rapaz? Do negócio do teto. A gente volta daqui a pouquinho, porque o tempo passou rápido com esse nosso bate-papo aqui. O aniversário é das lojas Passos Nobre, mas quem ganha o presente é você! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar da promoção. Prepare o coração, porque vem prêmio grande por aí! Uma moto 0 quilômetro, 2 caminhões cheinhos de prêmios, 6 sorteios de R$1.000 em compras na loja. Já imaginou um desses prêmios em sua mão? Participar é fácil. Comprou R$100, ganhou um cupom. Não fique de fora! Loja Passos Nobre, 48 anos, uma história construída com você, um presente pensado pra você. Um abraço faz bem, cuida bem também, sorri e confiar. Quando o cuidado é presente, a gente sente. Cuidar faz bem demais. Cuidar é pra gente, a gente sabe o que faz. Bem. 99706-7269. A BR-88 tem planos incríveis que contam com altas velocidades de internet por um preço super acessível. Internet segura, estável, veloz e recheada de informações. Planos a partir de 200 mega, mais Deezer por apenas R$59,90. Até plano de 600 mega, mais Max por apenas R$99,90. BR-88, Avenida Deputado Antônio Brito, número 254, 75999990488. Pinga Fogo. Aqui a informação é sempre quente. Santa, 924, nossos passas, por favor, Edson. Sim, senhor Mister. Colégio Coupe Ludicológico. Gente, sem custo adicional, pré-vestibular, práticas esportivas, aula de inglês e espanhol, oficina de arte e estação de estudo, só o COP tem. O COUPE é imbatível em aprovações no curso de medicina, são 29 aprovações, sendo 15 universidades públicas. É hora de você ir mais longe. COUPE Médio, CEI, Drummond e COUPE Cipó. Escolha uma escola do Grupo K, em Ribeira do Pombal e Cipó. E você continua na Vila dos Peças as promoções para você economizar sempre. A Viana coloca essas promoções para você rodar tranquilo e, claro, né, gastar menos. Viana Autopeças, quem entende de carro, compra na Viana. Oliveira Brito, centro de Pombal. O contato para a sua agenda, 9918-3240. Valeu, senhor Edson Santarini. Só lembrando que o Vida Laboratório é o laboratório da região, o laboratório das famílias, qualidade, confiança na hora de realizar os seus exames laboratoriais, em qualquer unidade do Vida, aqui em Ribeira do Pombal, no Centro Odontomédico, na Clínica Viva e no Centro Odontomédico. O Vida Kids Gestantes, Centro Odontomédico e Clínica Viva. A CRG Energia Solar tem uma proposta para você de um sistema confiável, gerando muita energia, de qualidade, com acompanhamento, com assistência, né? Uma instalação muito bem feita, enfim. Se a sua meta, o seu projeto agora em 2026 é energia solar, está esperando o que? A CRG tem um sistema que cabe no seu orçamento. Procure o Christian, procure a CRG. Rapaz, pera aí, Thiago, pra que tanta zanga, rapaz? Você só fala em pena de morte pra... Calma, vamos discutir isso com... Eu respeito, eu tô brincando com você. E entendo, você é um cidadão de bem, a incredulidade e a indignação é de todos nós, mas a gente tem que ver. Ele botou aqui, pena de morte pra homicida, latrocida, feminicida, estuprador, tem... Mas isso que Santarini falou é verdade. A gente precisa sentar. Eu não estou dizendo que é aumentar a pena, nem, mas a gente precisa ver, porque a violência só aumenta. Só aumenta. As brechas. Aí por outro lado também a corrupção, né, Santarini? Né? Por outro lado, assim, aí os caras falam de bilhões, como fala de centavos. Que eu vejo desse Vorcaro, chega toda hora uma... E esse agora aí dessa empresa, que só a Caixa Econômica foi meio bi. E você sabia que essa empresa tinha uma história que vinha gerar não sei quantos empregos aqui em Pombal? Meu Deus, se aquieta, homem. Se aquieta, tal da Ficto. Ia roubar nossas cuecas, a gente ia ficar tudo roubar nossas tangas. E há quem diga. Quando você vê essas coisas, né, Santarini? Sai de baixo. Não sei quantos milhões de emprego, né? E há quem diga que tem ligações com o Vorcaro, né? Que eles queriam antes de. Eles queriam comprar o Master. Aquilo é um emaranhado de treita que eu nunca vi povo tão treiteiro. Agora você fala, a gente fala violência, corrupção, Mark. Agora tem coisas também que os caras. Subestimam a gente. O teto de salário é quanto? 46 mil, né? Que é do ministro do Supremo. Pronto, ninguém, a Constituição diz que ninguém pode ganhar mais do que o teto. Eu acho que o ministro do Supremo tem que ter um salário e uma condição, tem. Né? Mas muito. Tem que fazer as correções para que não passe a impressão de que nós temos uma elite. O tribunal aqui é um absurdo, esse tribunal. Os caras têm Vale Peru, né? Auxílio moradia, auxílio não sei o que. Esse negócio desses penduricalhos é um absurdo, mas principalmente no judiciário. Então o que é que acontece? Ontem eles foram lá, deram um jeitinho, construíram uma laje em cima, né? Que é acima do teto, deram um jeitinho, colocaram 35%. Aí vai ficar aí na faixa de 70 e poucos mil, né? Não pode, eles estão contrariando. Rapaz, no tribunal, me desculpa e me corri, no tribunal tem desembargador aí que ganhou. Quando junta esses penduricalhos, rapaz, ganhou mais de 200 mil em um mês. Verdade. O que um desembargador ganha na Bahia? Agora sim, um juiz, um promotor, um desembargador, como qualquer outra profissão, deve. Não existe essa lógica, né? Não é todo mundo que vai ter. Mas você imagina que um juiz não estuda, né? Não é que ele estudou, ele continua estudando a responsabilidade. Ele tem que ter também alguns limites sociais, né? Você vive uma vida um pouco reclusa também, assim, né, Santa? Sim. E além de estudar insistentemente, inconstantemente. Você estuda. Mas você há de convir, Marta? Agora sim, um salário extremamente digno, mas esses penduricalhos, principalmente que para o juiz não alcança, um juiz não alcança, mas os desembargadores, quem é dos tribunais, Sandrine, é uma farra, um absurdo, opa. E, Mark, um absurdo. Você há de convir que um país onde se paga 1.621, que é o menor salário mínimo da América Latina, falando aqui dos nossos irmãos, é um salário, um bruto de um salário, Mark. 1.600? Não, 46 mil. Ou 46 mil. Aí os caras, ao invés de cumprir, como o Dino queria, cumprir a Constituição. O teto salarial, Marcos, tem que acabar esses penduricalhos. É, o teto salarial foi criado em 2006. Se eles aumentassem os salários pelo IPCA, vamos dizer, de 2006 para cá, hoje eles estariam com 63 mil. Então seria justo de quem inventar essas coisas. Seria justo. Tem que engordar, pô. É. Entendeu, Marcos? É um baita de um salário. É muito penduricalho, é muito. E como é também no legislativo. Tem que acabar legislativo, com essa pouca vergonha de paletó, de gravata, não sei quanto litro de gasolina. Poxa, velho. A gente aqui, hoje a senhora fez assim: moço, me ajude a arrumar um emprego aí, que eu não consigo mais, não tenho onde eu trabalhar, eu tô passando necessidade. Então são dois países. É, e cada coisa é uma. Como é? Tem um negócio desse, né? Uma coisa não anula a outra. Isso que você falou é muito importante. É, não só no judiciário, como muitos exageros no legislativo, né? Você tem países aí. Muitos. Que o próprio deputado é que bota sua gasolina. Você tem países que o próprio deputado tem seu carro. É que essa realidade nossa está distante, né? Mas distante, a gente poderia, né, já pressionar, a população tem que pressionar. Ninguém se disser, ó, para você ser um parlamentar agora é sem salário, vai ter uma ajuda de custo ali, ninguém quer, ninguém se habilita. Também seria demais, mas assim, você ganha às vezes uma vez por semana, trabalha às vezes, tem poder legislativo aqui. Porque uma vez, uma sessão, termina 10, vou ganhar 12. E tem vezes que não acontece porque não dá coro, não tem gente. Não tem vereador, né? Sim, tem sessão que não acontece porque eles não vão. Falta uma sessão por semana. Ainda tem isso, hein? Ainda tem isso. Quer dizer, uma vez por semana. É. A realidade do trabalhador é outra. O cara às vezes trabalha. Você vai no supermercado desse aí, tem trabalhando 11 horas por dia, pai. Talvez nem o salário mínimo ganha. É. Brincadeira. É. Tá certíssimo, Santarini. 9h32. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Eu estava vendo num portal de um site da capital falando de São João Reconstrução. Cícero Dantas. Cícero Dantas vai fazer que festa, pelo amor de Deus. Cícero Dantas faz pena. Assim, eu estou falando porque a situação administrativa de Cícero Dantas. Aí eu vi num site questionando assim, perguntando se tem como. E o prefeito disse, a prefeitura emitiu uma nota. Como é que Cícero Dantas, que já vem de uma pendenga da Zorra, chegou a atrasar salário? Situação de Cícero Dantas é difícil, que ninguém sabe a situação que esse prefeito encontrou o município. Ricardo, só o ex-prefeito posando de bom, pré-candidato a deputado federal. Maquiou, entregou no colo. Entregou, do cara, aí o cara que resolva o perrengue dele. Prefeito, agora é você, se vire. É. E o cara só dizendo que é o bom. E o prefeito, aí depois vem essa chuva, né? Em fevereiro, que invadiu o hospital, destruiu rua, até manifestação, protesto já teve. Situação. Aí falar em São João. Aí a nota da prefeitura, porque o jornal questiona, São João Reconstrução. E tem até quanto gastou, mais ou menos, de banda nesse São João, que é uma festa, só um dia, eu acho que a prefeitura faz. A prefeitura emitiu a seguinte nota: nosso decreto emergencial é de 180 dias e o São João está dentro desse tempo citado no decreto, de modo que só iremos poder dar um posicionamento a como a política é. A prefeitura, um prefeito desse, não vamos fazer não, os caras não têm coragem. Não aguentam uma moia, não aguentam uma crítica, não aguentam uma sulipa. Qual era dele? Mas não temos que fazer festa não, diabo de festa, né? Numa situação dessa de Cícero Dantas, os outros municípios não estão bem, estão passando por problemas também, mas estão tocando, diferentemente de Cícero Dantas, do que eu acompanho, do que, com quem eu converso. Aí a prefeitura insiste em dizer que dizendo que se solucionar, suspende o decreto. Não tem condições de fazer festa em junho, Cícero Dantas, velho. Esse ano não tem. Nada. Tem famílias lá que ficaram sem imóvel. Eu vi um colega nosso de imprensa dizendo que em Tucano tiveram residências que foram afetadas pela chuva e o prefeito, acho que foi, entregou as casas, deu as casas, doou a prefeitura, né? E ele comparando, dizendo, por que aqui em Cerro Dantes não faz isso? Aí ainda emitiu uma nota dessa, a nota era para dizer, não, nós não vamos fazer não. O que fosse para gastar, porque a situação lá é complicada, Cícero Dantas, Santarini. Agora, a impressão que dá também, com esse tipo de nota, percebe-se que esse prefeito é fraco, viu? É, assuma logo que não vai fazer, né, não, Santarini? Agora fica nessa média de dizer, não, vou ver se a gente resolver. Não resolve, se resolver, não faz. Porque ele tem argumento suficiente. Tem argumento para suficiente. Que eu não posso, gente. A cidade, como é que tá aí? Agora, se eu assumisse o município, Santarini. Pronto, Santarini é o prefeito, me indica. Se Santarini me indicasse e dissesse, Marquinhos, você vai ser o candidato. Agora aqui o quadro é esse, o pepino é esse. Se você jogasse limpo comigo, eu ia. Agora, Santarini, se você não jogasse limpo comigo, quando eu assumisse, eu dizia, ó, situação aqui é essa, eu encontrei assim, não é não? É. Porque ninguém sabe como é que esse cara recebeu essa prefeitura de Ricardo Almeida. E ele, por questões até de como é que chama? De que venho? Quando você tem uma dívida, assim, né? De gratidão, né? Gratidão. A gratidão é importante. Porque ele, mas se você receber uma batata chiano, uma bomba... Questão de fidelidade, gratidão. Sim, isso... Até, isso segurar aqui pra eu não meter... Sim, e tem que ser grato e tem que segurar. Mas eu tô falando, se você encontrar pepino, aí depois você ficar querendo tirar uma de bom... Você é doido, mano. E que moral teria o atual, o antigo prefeito pra sair candidato? Para pedir voto numa cidade terra arrasada. Terra arrasada, praticamente. Nós voltamos daqui a pouquinho, eu e Santarina, aqui no Pinga Fogo. Empórium da Refrigeração, com técnicos qualificados para atender às suas necessidades, trabalhando com ar-condicionados, geladeiras, freezers, tanquinhos e máquinas de lavar. Empórium da Refrigeração fica localizada na Avenida Abelardo Gama 203. Contatos 75 99823 2198, 99999 9020. Márcio Inigo. Ligue agora e agende uma visita. Você vem sofrendo com esses problemas? Artrite, artrose, reumatismo, bursite, bico de papagaio, hérnia de disco, dores na coluna. Escute esses depoimentos. Só vivia gastando dinheiro com remédio, que ele sofre problema na coluna. Mas graças a Deus, depois passou a usar a fumada negra. A fumada negra é uma bênção. Quando eu trabalho muito, eu fico com dor nas pernas, dor nas costas. Eu uso sim a pomada negra. Pomada negra, diferente de tudo o que você já viu e já usou. Acabou a espera. Começou a Liquida Shopping Lá. Os menores preços do Brasil garantidos. Em até 10 vezes sem juros no cartão e no crediário. Em até 24 vezes sem entrada. Cama Box Casal Charme, 12 de R$ 59,90. Ou 599 à vista. Sofá de canto Madrid, só 10 sem juros de R$ 99,90. Ou 999 à vista. Fogão 5 Bocas Atlas Top Glass, apenas 12 de R$ 119,90 ou 1.199 à vista. Tudo com entrega e montagem grátis. Compre no site shoppinglar.com.br. Mulher Mil, seu cuidado diário. Mulher Mil tem a vitamina certa que seu corpo precisa. Mulher Mil é recomendado para cólicas menstruais, inflamação no útero, ovários, bexiga, dores de cabeça, cistos, infecções urinárias, corrimentos e odores. Mulher Mil em líquido ou em cápsula. Nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Toda mulher merece atenção especial em cada fase da vida. Na Clínica Viva, a saúde da mulher é prioridade. Com uma equipe de excelência em ginecologia, mastologia e ultrassonografia, oferecemos um atendimento acolhedor e completo. E quando o tema é o amor que envolve uma gestação, as mamães já sabem. A gente está aqui para acompanhar tudo de pertinho, do pré-natal ao tão sonhado parto. Clínica Viva, referência em saúde da mulher. Agende sua consulta. WhatsApp 99 39 49. Informação e opinião na dose certa. Santarini, cabeça, deixa eu falar aqui dos atendimentos da Policlínica Cuidar. Meu primo Zé Marcos está ouvindo a rádio, ele diz, problema, e é verdade, problema é o salário, esses penduricalhos e outras coisas, né? Escritório de advocacia com salário de 129 milhões, essas coisas, salário é o de menos, também, né, Sandarini? E às vezes o cara tira muito mais das coisinhas. É, das coisas, que salário, que é. Salário nem mexe. É. Deixa eu passar aqui os atendimentos da Policlínica Cuidar. Hoje é quinta-feira, Santarini. Sim, senhor. Nutrição. Dia do cacau. Na terra do cacau. Morena, que é bombom. Cacau, sul da Bahia, né? Também. É mais no sul da Bahia. Onde é que tem cacau aqui na Bahia, a não ser no sul? Não, sul, sudeste, lá naquela. Guilherme, hoje, tabu, né? Nutrição esportiva, exame bioimpedância, clínico geral, medicina do trabalho, dermatologia, alergologia, nutrição, pediatria, otorrinolaringologia, psiquiatria, psicologia infantil e adulto, fisioterapia, espirometria ocupacional, com broncodilatador, ortopedia e traumatologia, fonoaudiologia, audiometria, neuropsicopedagogia, pneumologia, retinólogo. Hoje, doutora Marcela Valente, na Policlínica Cuidar. Bom dia, inclusive os alunos do Major Juá Rodeador em Cícero Dantas, há mais de 8 dias sem ir à aula, pois o ônibus está quebrado. Se for verdade isso, Roberto, vocês não tomam providência, não se juntam e não vão no ministério. 8 dias por causa de um ônibus quebrado, eu custo acreditar. Olha, que eu não estou desacreditando não de você, é porque isso é demais. 8 dias você está falando por causa de um ônibus quebrado. E colabora com o que a gente estava falando aqui, né? É, exato. Exato, a gente gosta de Cícero Dantas, tenho amigos, andei muito em Cícero Dantas, fui para muitas festas, joguei bola em Cícero Dantas, conheci muita gente, muitas gatinhas. Pegou gente pra caramba? Não, não tem como pegar gente não, desde que eu me entendo de gente que eu sou casado, você me respeite que eu não lhe dou essa liberdade. Naquela época. Hã? Naquela época. Aí eu era o bebê de fralda, que eu casei quando saiu o fedor de mijo. Casou cedo, então, né? 19. Não, ok. Santarém. Lula vem na Bahia de novo, rapaz. Oxe. Dia 2. Fazer. Sei lá. Vem. Dá nó. Não, vem comer o peixe da Bahia. É. A melhor muqueca é aqui na Bahia. Aqui na Bahia. Da Santarém e manja aí, ó. Oxe, vai comer aquelas comidas de São Paulo lá, nada, nem de Brasília, mas eu vou comer um dendê, um político desse aí vai fazer um peixe, hein, Santarini? Com uma branquinha, hein? Diga aí. Tomar 3 lapadas, comer um prato de muqueca. Oxe, quero o quê, homem? Diz que vem assinar a ordem de serviço aí da expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande, região do centro histórico da capital. Campo Grande é lá onde vocês transmitem o carnaval, certo? Certo. É a despedida de Rui Costa, que vai ter que se exonerar para disputar o Senado. Então, Lula, quinta-feira, de hoje a 8, aqui na Bahia. Eu pergunto. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses. São 6 meses para desincompatibilizar. Sim, mas quem que vai ver de quê? Da esposa que trabalha no TCM? Porque não vai ter emprego. Você ri? Se você é peitudo, viu? Pô. Você é peitudo. Vai receber o seguro desemprego, não? Meu Deus do céu. Os caras. Do ministério? Os caras conversam besteira. Porque nós, quando a gente sai do trabalho, a gente pega os 6 parcelas do seguro desemprego durante 6 parcelas e vive até arrumar outro emprego. Né? Ai, nesse ai, caso, ai, ele ai, vai ficar desempregado até dezembro. Vai. Ele só toma posse em janeiro. Vai. Pouca fazenda você tem. Vamos lá, senhor Santarini. A Semi Neto disse, ó, ele já convidou o cara, porque tudo arrumado, tá tudo certo para ser cocar, mas eles ficam nessa drama, nessas coisas de, tá tudo certo que vai ser cocar. Jogo de mídia. É, mas a Semi disse que vai ter candidato a presidente. Quem? Abre aspas para ele. A Semi Neto, que na 2022 ele não teve. Não, vai ter quem? Eu acho que é Caiado, eu acho. Mas ele não é outro partido, vai apoiar Caiado? Caiado. E Caiado foi do União Brasil e saiu e foi pro PSD. Então ele vai colar no... Ele vai votar no candidato do... Vai ter o cara vem do PSD fazer comício na Bahia e o Otto Alencar contra, né? É, olha que bonitinho isso. Otto Alencar contra. Que lindo. Por que não dão logo tudo a Otto Alencar? O governo, Assembleia, Câmara de Vereador de Salvador, dê tudo alto Alencar aí. Já tem um TCM na mão, Assembleia. É, 200 deputados, 500 prefeituras, tudo, né? Entrega logo. Entrega logo aí, alto Alencar. Se você contar isso lá fora, o pessoal, pai, é o quê? É, o presidente nacional do partido. Vê se acontece isso com republicanos e democratas. Lá, é, né? Difícil você ver uma rebeldia, muito difícil, os caras vão ali até o fim. É. Aí você tem um presidente da república, aí tem dois palanques. Mas quem, ele não é do meu pai. Não, rapaz. Mas ele apoia o outro, né? É Vitória, ele, eu sou Bahia. Ah. É uma ginga do crioulo doido é mesmo. É doido. Se, abre aspas aqui para o pré-candidato ACM Neto. Essa semana eu fiquei muito feliz quando vi que o PSD deve lançar a candidatura de Caiada a presidente. Ele é meu grande amigo. Brinco com ele, brinco que ele é meu irmão mais velho. Diferente de 2022. Este ano terei candidato a presidente. Eu acho que Neto vai votar em Caiada e no segundo turno é empurrar em Flávio Bolsonaro, eu acho. Empurrar o voto. Se houver segundo turno, né? Não, tem segundo turno. Você acha que quem pode ganhar no primeiro turno? Qualquer um dos dois? Tem quem faça a leitura de que qualquer um dos dois. Eu vi um comentarista. Mas que tem sem futuro. O quê? Flávio. E é, quando mano. Começar as Oxe, campanhas, que nada, mano. Soltar essas coisas que o cara. Poxa, gente, doido. E o que é que tem aliás, contra o PT? Se ele for falar, o que tem contra o PT também? Aliás, Marcos. Eu acho o Lula favorito, quem? Mas um favoritismo. Eu jogo essas eleições no colo das mulheres, que são maioria. Sim, mas essa aí, turma, mas essa aí, turma fez. Mas aí não se configura com o primeiro turno, não. Lula no primeiro turno, é doida. Sem chance, Santa. A eleição está na mão das mulheres, viu? Eu sei que vai definir o futuro do país. Entregue tudo a elas, para mim está tudo certo. Menos, bom ser comandado, menos o cartão de crédito. Bom ser comandado por mulher. Menos o cartão. Bom a mulher por trás de tudo e a mulher comandando. E tem um negócio aí, é um movimento, como é o nome, rapaz? Hip, me ajude aí, hip ha, como é? Eita, pra minha mente, porque rapaz, eu tô tão, a minha mente é tão boa e eu tô tão esquecido das coisas. Eu falo daqui a pouquinho, porque nós vamos por um rápido. Quer fazer agora as ações? Você que manda, meu chefe. Então daqui a pouco você faz. Deixa eu só lembrar que na CRG Energia Solar, eu já falei, as melhores placas, o melhor sistema, o mais confiável, o de melhor qualidade, Energia Solar e na CRG, material elétrico, é uma infinidade de produtos, né, de primeiríssima linha para o seu sistema elétrico, a sua rede elétrica ficar segura, sem risco, tudo bem. A CRG tem uma equipe de profissionais que vai cuidar de projeto, de instalação, de tudo. Então a CRG é uma loja completa que elabora projetos também, ok? Bioamargo Original Laranja, esse produto com mais de 10 anos de tradição, está presenteando a sua clientela com a promoção Crédito em Saúde. Quer ganhar R$100 em crédito para usar na farmácia? Então mande aqui para a rádio um áudio falando qual benefício você notou na sua saúde utilizando o Bioamargo Original Laranja. E toda semana, na sexta-feira, a gente vai estar aqui sorteando um ganhador. Bioamargo Original Laranja, participe da promoção Crédito em Saúde. Está sentindo desconforto nos olhos ou usando lentes vencidas? Então é hora de cuidar da sua visão. Na Alessandro Óticas oferecemos exames de vistas todas as terças e sextas-feiras, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados para cuidar de você, além de diversas opções de armações para você escolher. Alessandro Óticas, na Rua da Ribeira. Telefone 759-9877-8192. Não é a boa na Bahia. A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente. E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. No apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo da Bahia, do lado das mulheres. Pra que ir mais longe? Se a economia está bem perto de você. Supermercado Irmãos Unidos, na Vila Operária. O supermercado da família. Tudo o que você precisa dentro do seu bairro. Pagamentos de boletos, padaria, hortifruti, açougue. Tudo em um só lugar. Supermercado Irmãos Unidos. É completo. É pra você comprar mais perto e mais barato. É na Vila Operária. Telefone 999-3229-80. Você que está fazendo sua casa, reformando o seu lar, procurando tomadas, luzes, fios, painel solar. ventilador de teto. Tá certo, tem que reformar. CRG tem o que você precisa. CRG é que você economiza. CRG, qualidade garantida. Aqui a informação é sempre quente. 11 minutinhos para as 10, nesta quinta-feira, 26 de março. Santa, nossos parceiros, por favor. Ok, Mark Viana, eu continuo falando de promoções da Viana Autopeças. É, sim, quem tem carro sabe, né? Quando tem que fazer a revisão, tem que trocar um monte de peças, correias, todos os tipos de óleos, tá certo? Parafusos, aperta daqui, aperta acolá. E a Viana sempre tem o menor preço da cidade, porque ela compra em quantidade, tem um estoque enorme, a mais tradicional. Então não perca tempo, vá logo para Viana Autopeças. Quem entende de carro é a Viana. Ela fica aqui, a loja, na Avenida Oliveira Brito, número 50, no centro. Eu tenho um telefone, você quer? 9918-3240. O Colégio Coupe é recordista em medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras. É isso aí. Também é imbatível em aprovações do curso de medicina. A nota do Enem, a maior, foi de uma aluna do Colégio Coupe, 980 pontos, quase fecha a prova, faltou pouco, 757 pontos em matemática. Então é hora de você também ir mais longe. Coupe Med, Sei, Drummond e Coupe Cipó. O contato em Cipó é o 9108-9472, em Ribeira do Pombal, 9884-8456. Rapaz, não é que um deputado federal, não sei se ele era do Podemos, hoje ele é do. Ele pulou para o. Para o de Otto Alencar. PDT? PSD. Hoje ele é do PSD. O nome é Raimundinho da JR. Tava numa sessão. Você viu, foi? Não, coisa ruim aí. É? Tava numa sessão na Assembleia. Acho que ele é deputado federal ou estadual? Acho que é federal. Estadual. Estadual, Raimundinho? É. Acho que é, Marcos. Não sei, eu acho que é federal, mas vamos lá. Aí a era uma sessão que falava sobre essa questão da negritude e tal, um negócio desse. E aí ele, usando a tribuna, ele disse que Olívia Santana já esteve aqui em Pombal, ele? Que é deputada. É, aí ele tava. Era uma homenagem a Olívia Santana. Aí ele disse: você, Olívia, é uma mulher negra de coração branco. É, aí você lembrou de quê? Teve um caso. Um caso muito parecido. Teve um caso. O Marcelo Brito, mano. Ah, sim, isso mesmo. Que é uma das frases mais infelizes que eu na minha opinião. Acho que Marcelo não tem nada de racista. Não acho Marcelo racista. Mas gerou uma polêmica, não foi? Na hora ele não mediu, né? É, e a mesma coisa. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Mas aí, Olívia, com a categoria e com a sobriedade, ela respondeu assim: eu sei que não foi a intenção dele causar qualquer ofensa, mas é meu dever fazer um pequeno reparo. Eu sou uma mulher negra, com todo o meu orgulho, de corpo inteiramente negro, e o coração vai ter, no máximo, um coração vermelho. Então ela é arretada, né? Ela é do PT, né? Não é um elogio do PCdoB. Tô ligado, porque coração vermelho. É, né? Não é um elogio dizer que uma pessoa negra tem alma branca nem coração branco. Uma pessoa negra é uma pessoa. Certíssimo. Cara, vai pra uma tribuna, vale pra Marcelo também. Derrapada, assim, um negócio hoje em dia, você fazia um pronunciamento, fulano é preto de coração branco. Aí tem uma que. Pessoa sem noção, velho. Sem noção, demais. Marcelo, eu sei que não é racista, mas é como Santarini disse. Usa tanta tribuna, né? Político tão experiente. Ainda mais agora, nesse país. É, que tudo. Politicamente correto. É. Você não pode falar denegrir a imagem, né? O cara disse, a mulher defendeu a outra lá do PSOL. Ah, mas tem que ter mulher que menstrue. Mulher nunca pariu, como é que vai presidir uma comissão que é de, sabe? É, eu vi. E em outro lugar, isso aí qualquer pessoa dava razão. Muita gente deu razão a Ratinho. É, sim, foi. Você entendeu? É, deu. Mas se você falar isso numa tribuna, é, se, exatamente. Muita gente pensa isso e fica só com um discursozinho, é, né, Santarini? Exatamente. Concorda que a mulher ela não pode presidir uma comissão de mulher, que ela é trans. Todo mundo, muita gente concorda, e pra não se expor, porque Ratinho é o que ele tá de parabéns, Ratinho. Que ele seja punido, que ele perca o programa e tudo. Pelo contrário, ganhou audiência mais. É, deixa eu te falar, mas ele falou o que ele pensa. É, exato. Se ele falou em uma emissora de concessão pública, ele arque com as consequências. É outra história. O problema é essa, porque é a hipocrisia desse país. Hipocrisia, exatamente. Mano. Todo mundo é direitinho, corretinho, todo mundo é. História. Fora dos bastidores. Inclusive, uma das diretoras do SBT vai sair de federal, hein? A filha de Silvio Santos. Né? Vai se meter no negócio, desse, rapaz. Com império pra cuidar. Com império pra tomar de conta. Ah, daí. Você já fez as ações? Já. Procurando sarna pra se coçar. O Vida Laboratório oferece a vacina contra a gripe, né? Influenza. Então, o poder público não vai atender todo mundo, nem pode, tem uma limitação, né? Faixa etária, enfim. Então, você pode procurar e você encontra essa vacina no Vida Laboratório Vacinas Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha. Tá chovendo aqui na região? Garoando. Me mandaram um videozinho aqui. Não, choveu, chuva deu boa. Chuva boa em Banzaê. Ah, que boa hora, ó. Ali na região da Boa Hora. Chegou em Boa Hora. Chegou em boa hora. Banzaí também, deu um torozinho bom. Chuvinha boa, mas Kétima disse que aqui... Garoou de manhã e agora. No Bongolá. Minha boa. Diz Kétima que aí é um gato mijando. Agora no Bongolá, ali na região Tatapera, por ali. É pra isso, Santarino. Tô vendo a tua ouvida aqui. Tá vindo então pra nós. É, tomara, né? Tomara. É... Área de mata... Geralmente chove mais, mano. É. A mente humana muitas vezes é doente. Eu sou negra quando falo com todo orgulho que sou negro. O que é que tem a pessoa ser preta ou negra ou o que for, né? Pra que dizer que é? Se o sangue é vermelho, corre do mesmo jeito. É. Rapaz, pelo amor de Deus. Eu sou dessas pessoas. Não, rapaz, você não é negra, não. Você é morena. Como que, como que é um demérito? Como que achando que ser negro ou negra. É, pois é. Meu Deus do céu. Meu Deus, onde é essa chuva aqui? Não, é gato mijando. Chuva, gato mijando. Tem que ser chuva. De prata que cai sem parar. É. Ribeira diz que choveu uns 10 minutos. França 2-0. Gols de Mbappé e Dembélé. Eu acho que 2-0 França também. Pode ser empate também, né? Acho que não. O Celotti. Você viu o time do Brasil? Deixa eu ver o time do Brasil. Ele vai botar com 4 na frente, 4 atacantes. Mas não é. Porque não tem um jogador pra organizar, velho, um time. Se não tiver um meia clássico, aqueles meia. Mas tem que ter alguém que organize a jogada, né, velho? Chame atenção. Um Arrascaeta, né? Um cara que pense ali o jogo. Um Everton Ribeiro. Não tô dizendo que esses têm que estar na seleção, não. Falando, tem que ter um cara ali que pense. É um chamado maestro, né? É, tem que ter. Um orquestra, quem é que faz? É. Quem é que rege? Aqui no raso da marcação tá bonito, carregado. Tá bonito mesmo. Tudo Pombal aí, né? Tudo Pombal. Pombal, só esperando o cacau cair. A gente tem que mudar a série pra esses lugares, pô. O Bongolá. Pra ver se chove. Hã? Mudar a série pra esses lugares que chove. Santa, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Ah, vai ficar tudo pro Estúdio 99, que nós debatemos e falamos sobre outros assuntos. A gente pode requentar, a gente pode... voltar à tona com algum assunto que nós debatemos aqui no Pinga Fogo, faltando 2 minutinhos para as 9, só falta fechar aqui com o PP agora tem outro presidente, não é mais Mário Negromonte, é Cacá Leão, vou falar sobre isso, vou falar sobre a prefeita de Piauí, não sei se vocês falaram. Falamos. Você sabe que ela é de Pombal, né, Santa? Esse Larissa. Ela mora aqui. Um abraço, Larissa, e eu acho que ela não deve nunca perder o mandato por conta disso. Eu acho que ela deve ter que sofrer alguma punição, mas perder o mandato é doida. A prefeita de Araci não disse, quem andar com a oposição, vou botar pra fora, tiraram multa, não sofreu nada? Se ela usou os veículos de comunicação pra... né, em favor e quebrando a igualdade, aí que ela sofra alguma multa. Mandou aqui que teve uma condenação em primeira instância, mas não pode automaticamente perder o mandato ao recorrer às instâncias superiores e aplicativo. É só se for julgado no TSE. Efeito suspensivo. A decisão, ela continua no cargo. E mesmo assim, eu acho que reverte aí, ela não... Então, não é por ser pombalense, agora, o que ela né, praticou, não. O que ela está sendo acusada de praticar não foi o mesmo que o governador do Rio fez? Eu não lembro que foi o governador, não. Só não tem essa questão do usar os meios de comunicação. Aham. Uhum. É, mas fazem tanta miséria e não são afastados, né, Santarém? Não estou com isso querendo encobrir, não. Se tiver de alguma multa, alguma coisa. Mas perder o mandato, tornar inelegível, com tanta miséria que fazem aí. Coisa bem pior. Meu Deus do céu. É uma decisão de primeira instância, como o Santarini falou, e aí vai ter que ir até a última instância para que ela realmente seja afastada e se torne inelegível e aconteça uma eleição suplementar na cidade de Piauí, aí a prefeita é aqui de Ribeira do Pombal. 10 horas, velhinho! Ela trabalhou num posto, comandou um posto de saúde que tinha aqui. Foi secretária de saúde aqui também, Santa. Foi, ela trabalhou no posto, mas chegou a ser secretária de saúde aqui. Na época, Ricardo Maia, o deputado, era o prefeito. Santa, abraço, tchau. Viu? Tchau, tchau. Valeu, Santa. Vou mijar. Vá. Olha, hoje na Policlínica Cuidar, nutrição esportiva, exame bioimpedância, clínico geral, medicina do trabalho, dermatologia, alergologia, nutrição, pediatria, otorrinolaringologia, psiquiatria, psicologia infantil e adulto, fisioterapia, hoje espirometria ocupacional com broncodilatador, ortopedia e traumatologia, fonoaudiologia, audiometria, neuropsicopedagogia, pneumologia e retinólogo hoje também, 997067269, para você agendar rapidinho. Atendimento humano, atendimento profissional, ágil, tá? Na Policlínica Cuidar. Pinga Fogo agora a sua manhã. Muito obrigado você que acompanhou. Ultimamente aqui as pessoas estão participando muito do baú. A gente tem que caprichar nas músicas, só música que o povo gosta e merece, né? O povo gosta do que é bom. E música boa é o que não falta aqui na Rádio Pomba FM. Rafael disse que Brasil 1-0 na França, chovendo aqui na Orla do Açude. Graças a Deus. Graças a Deus. Carolina. Valeu, Adelmo Júnior, um abraço. Valeu, Augusto, na Fazenda Juliana. Vou encaminhar o telefone do nosso departamento comercial para você fazer o seu orçamento, amigão, mas anunciar na Pombal FM é diferente demais. Cada detalhe feito pra você, conforto que dá gosto de escolher. De você. Óticas Bem, referência em qualidade para a sua visão. O aniversário é das lojas Passos Nobre, mas quem ganha o presente é você. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar da promoção. Prepare o coração, porque vem prêmio grande por aí. Uma moto 0 quilômetro, 2 caminhões cheinhos de prêmios, 6 sorteios de R$1.000 em compras na loja. Já imaginou um desses prêmios em sua mão? Participar é fácil. Comprou R$100, ganhou um cupom. Não fique de fora. Loja Passos Nobre, 48 anos. Uma história construída com você. Um presente pensado pra você. Está chegando a grande corrida noturna de Ribeira do Pombal. O circuito Movimento Saúde. O evento acontecerá no dia 25 de abril e conta com modalidades para quem corre e quem caminha: 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros para adultos. Além de 3 quilômetros para o público infantil. Perfeito para toda a família. Quer saber mais? Acesse o Instagram oficial da corrida ou o site www.circuitomovimentosaude.com.br e faça já sua inscrição. Você que trabalha duro todos os dias, fica em pé por muito tempo ou já passou dos 50 e vive sofrendo com dores pelo corpo. Experimente a poderosa pomada negra. Dores nas pernas, nos ombros, nos joelhos e nas costas te impedem de aproveitar a vida. Com a pomada negra é alívio na hora. Nenhum outro gel de massagem diminui tanto as dores quanto a poderosa pomada negra. Tá esperando o quê? A pomada negra original é da Natubio. Se sua visão anda embaçada, se os olhos ardem ou você já não enxerga como antes, então tá na hora de procurar uma especialista. Na Clínica Viva você encontra atendimento com oftalmologistas de segunda a sexta, com exames completos e os mais modernos tratamentos para mioma, glaucoma, retinopatia diabética, além de cirurgias de catarata, pterígio e tudo com acompanhamento de quem realmente entende do assunto. Clínica Viva, a saúde da sua visão no lugar certo. WhatsApp 999394960. A Visioclean dispõe de 3 unidades para cuidar da sua visão com excelência e qualidade. A Visioclean realiza cirurgias e diversos exames complementares com o que há de mais moderno em equipamentos. Agende sua consulta em uma de nossas unidades. Ribeira do Pombal, 99977-2716. Euclides da Cunha, 99967-0318. Cícero Dantas, 99830-9485. Essa música não tem nada a ver, mas ela tem uma... eu vi um menino correndo, eu vi o tempo, eu vi uma mulher preparando, outra pessoa, assim, e eu tenho um netinho, só vivo apojado nos peitos da mãe, nunca vi um menino gostar de leite como o Davi, e eu tenho percebido assim, a gente, todo mundo valoriza, se tem alguma coisa mais bonita, o mais forte, mais representativa do que uma criança, um bebê, e a mãe, né? Uma criança mamando, né? E uma mãe amamentando. A simbiose, o olhar, é uma das coisas mais fantásticas de tudo que possa existir. O amor que flui, né? É um momento mágico, assim, uma conexão de a beleza da vida em seu estado mais puro. É uma criança e uma mãe amamentando. É um negócio. Eu tenho observado muito que a coisa mais linda do mundo é uma criança mamando e uma mãe amamentando. Eu programei aqui fosse estranha, porque me deu vontade, e daqui a pouco eu vou atender os ouvintes, mas aí me veio isso. Eu não sei, eu gosto de sempre de pesquisar, às vezes eu ouço do próprio artista, às vezes eu mesmo tiro minhas conclusões do porquê dessa composição, dessa letra. Aí quando eu programei, eu lembrei, eu vi a mulher preparando, outra pessoa, eu vi um menino correndo e tal. A música trata disso, mas assim, o amor incondicional de uma mãe para um bebê e essa coisa de amamentar, como eu disse, é o amor em seu estado mais puro, né? É muito bonito. Davizinho, rapaz, gosta. Também tá um tourinho, viu? Tá um touro. Agora 10:07. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por permitir que a gente possa adentrar o seu lar, o seu espaço de trabalho, o seu sacrossanto lar, aí o seu veículo. Tem muita gente no trânsito aí nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado a todos, o respeito e a eterna gratidão. Ao redor do caminho daquele menino, eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. Parou pra eu olhar para aquela barriga.

Gal Costa, Jovens Tardes de Domingo, Roberto Carlos, Fosse Estranha, já pediram aqui Patrícia Marques, Destino, Ahá, Engenheiros do Havaí, Era um Garoto, Que Como Eu, Tigresa, aí do Caetano Veloso, Dionísio que pediu. Pois bem, a gente volta daqui a pouquinho, continuem participando, solicitando as músicas aqui do baú, vai até às 11, para a gente aproveitar esse momento, né? E ouvir canções imortalizadas, músicas que a gente não costuma ouvir com tanta frequência assim. Tá pensando em comprar pneus? Ou pensando não, precisando, não pense duas vezes, venha pra GP. GP Pneus na Belardo Gama, 999-20-1073, a melhor revenda de pneus aqui do interior da Bahia, supermercado Irmãos Unidos, Semana Santa, já semana que vem. Preparar para comprar, fazer as compras, uma compra farta, economizar, melhor lugar, supermercado completo, supermercado Irmãos Unidos. Internet é com a BR88, uma internet segura, estável, veloz, com muita informação, com os planos, com os combos da BR88, você assina seu plano normal, escolhe uma plataforma, né? De streaming, um aplicativo aí, pode ser Deezer de música, pode ser de esporte, de variedades como Globoplay, você escolhe na BR88 e o Vida Laboratório, que continua com a gente até 1 da tarde, esse número aí para você obter informações sobre vacinas, exames, 999-168780. A gente volta daqui a pouquinho. Celular Samsung A07, 256 GB, só R$ 875. Se você quer uma geladeira bonita, potente, para deixar seus alimentos ainda mais frescos, temos essa geladeira Electrolux, duas portas com 270 litros. Geladeira Electrolux, duas portas, 260 litros, só R$ 2.099. É só na de Tem. Prefere no crediário da casa? Leve agora e comece a pagar com 100 dias. Facilidade e economia de verdade, só na de Tem. 99.1 Pompau FM. Zum, zum, zum, eu tô gostando. Com da Ana eu tô temperando. Tempero da Ana é bom demais. No assado ou no cozido, você faz.

eu sempre gostei dessa música do Ahá. O Ahá, quando surgiu, rapaz, é um sucesso estrondoso, né? Incrível o sucesso que o Ahá fez no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, Scandal Days, Take On Me. Só lembrei dessas duas? Hunt Ryan Low. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Não lembro, não. Ah, são várias, uma playlist. Mark, tem como tocar a banda No Doubt? É isso? Pronuncia assim? My Life? No Doubt? Não soube, não conheci não esse cantor, essa banda. Eu também não sabia que Jorge Vecilo gravou Papel Machê, não. Gravou, Cleiton? Cleiton, nós falamos muito de Cícero Dantas hoje aí. Sobre Cícero Dantas. Você ouviu a gente falando no Pinga Fogo sobre Cícero? Você concorda ou discorda de alguma coisa? A situação aí não tá nada bem, né? Administrativa, né? A gente falou muito sobre isso. Estamos aqui prontos para ajudar no que for possível. Mas algumas colocações foram feitas que nós julgamos necessárias. Não sei se você ouviu, Cleito. Pois bem, a gente volta daqui a pouquinho. Vou descobrir aí essa música It's My Life, da banda No Doubt. Doubt? Conheço não. A gente volta daqui a pouquinho, no oferecimento da Alessandro Óticas, essa ótica que oferece uma coleção de óculos lindíssima, óculos de muita qualidade, as lentes, as armações, cada uma mais bonita que a outra. E a Motos Pombal Honda, as melhores condições, os melhores planos para você sair por aí pilotando a sua moto Honda. Quem não sonha em possuir uma Honda, hein? Motos Pombal, procure um especialista, conheça os nossos planos, as melhores condições. Se precisa fazer uma ressonância ou tomografia, então escolha um lugar que transmite segurança de verdade. Na Viva Bioimagem, você realiza seus exames com tranquilidade do lado de uma equipe experiente e com tecnologia de ponta. Somos a única da região com selo de acreditação ONA em qualidade e segurança. Se o que você busca é previsão no diagnóstico, a Viva Bioimagem é o lugar certo para a sua ressonância ou tomografia. Agende pelo WhatsApp 75 999724860. Eu sou nova sobre tradição e fé. Eu sou nova sobre terra de amor. No céu do sertão a estrela anuncia, o futuro chegou. Eu sou nova sobre tradição e fé. Eu sou nova sobre terra de amor. No céu do sertão a estrela anuncia, o futuro chegou. Prefeitura de Nova Soure, um novo olhar. Atenção para a agenda do Irmão Cachoeira, pela Rádio Pombal FM. Na cidade de Ribeira do Pombal, o atendimento vai acontecer justamente por esta emissora na sexta-feira, dia 10 do mês de abril. A partir de 7 horas da manhã estarei no Hotel Cascata em Ribeira do Pombal até meio-dia. Na sexta-feira, dia 10 de abril, em Ribeira do Pombal. O aniversário é das lojas Passos Nobre, mas quem ganha o presente é você! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar da promoção. Prepare o